Seção 1 de A Noite na Taverna, Contos Fantásticos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. A Noite na Taverna, Contos Fantásticos, de Álvares de Azevedo. Uma noite do século. Bebamos. Nem um canto de saudade. Morrem na embriaguez da vida as dores. Que importam sonhos, ilusões desfeitas, fenecem como as flores. José Bonifácio. Silêncio, moços. Acabai com essas cantilenas horríveis. Não vedes que as mulheres dormem ébrias, mas silentas como defuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras onde a beleza sigilou os olhares da volúpia? Cala-te, Johann. Enquanto as mulheres dormem e Arnoldo Louro cambaleia e adormece, murmurando as canções de orgia de Tieck, que música mais bela que o alarido da Saturnal? Quando as nuvens correm negras no céu, como um bando de corvos errantes, e a lua desmaia como a luz de uma lâmpada sobre a alvura de uma beleza que dorme. Que melhor noite que a passada ao reflexo das taças! És um louco, Bertrand. Não é a lua que lá vai macilenta, é o relâmpago que passa e ri de escarneio as agonias do povo que morre, aos soluços que seguem as mortalhas do cólera. O cólera! E que importa? Não há por ora vida bastante nas veias do homem? Não borbulha a febre ainda as ondas do vinho? Não reluz em todo o seu fogo a lâmpada da vida, da lanterna do crânio? Vinho, vinho! Não vês que as taças estão vazias e bebemos o vácuo como um sonâmbulo? É o fichitismo na embriaguez. Espiritualista bebe a imaterialidade da embriaguez. Ó vazio! O meu copo está vazio. Olá, taverneira! Não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes, desgraçada, que os lábios da garrafa são como os da mulher? Só valem beijos enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa de lava? O vinho acabou-se nos copos, Bertrand, mas o fumo ondula ainda nos cachimbos. Após os vapores do vinho, os vapores da fumaça. Senhores, em nome de todas as nossas reminiscências, de todos os nossos sonhos que mentiram, de todas as nossas esperanças que desbotaram, uma última saudade. A taverneira aí nos trouxe mais vinho, uma saúde. O fumo é a imagem do idealismo, é o transumpto de tudo quanto há mais vaporoso naquele espiritualismo que nos fala da imortalidade da alma. E pôs ao fumo das Antilhas a imortalidade da alma. Bravo, bravo! Um urra tríplice respondeu ao moço meio ébrio. Um conviva se ergueu entre a vozeria. Contrastavam-lhe com as faces de moço as rugas da fronte e a rouxidão dos lábios convulsos. Por entre os cabelos prateava-se-lhe o reflexo das luzes do festim. Falou. Calai-vos, malditos, a imortalidade da alma, pobres doidos. E por que a alma é bela? Por que não concebeis que esse ideal possa tornar-se em lodo e podridão, como as faces belas da Virgem morta? Não podeis crer que ele morra? Doidos, nunca velada levastes, porventura, uma noite à cabeceira de um cadáver? E então não duvidastes que ele não era morto? Que aquele peito e aquela fronte iam palpitar de novo, aquelas pálpebras iam abrir-se, que era apenas o ópio do sono que emudecia aquele homem, imortalidade da alma? E por que também não sonhar a das flores, a das brisas, a dos perfumes? Oh, não, mil vezes! A alma não é como a lua, sempre moça, nua e bela em sua virgindade eterna. A vida não é mais que a reunião ao acaso, das moléculas atraídas. O que era o corpo de mulher vai porventura transformar-se num cipreste ou numa nuvem de miasmas? O que era um corpo de verme vai alvejar-se no cálice da flor ou na fronte da criança mais loura e bela? como Schiller o disse, o átomo da inteligência de Platão foi talvez para o coração de um ser impuro. Por isso eu vo-lo direi. Se entendeis a imortalidade pela metempsicose, bem, talvez eu creia um pouco. Pelo platonismo, não. Solfiere, és um insensato? O materialismo é árido como deserto, é escuro como um túmulo. A nós, frontes queimadas pelo mormaço do sol da vida, a nós, sobre cuja cabeça a velhice regelou os cabelos, essas crenças frias? A nós os sonhos do espiritualismo. Archibaldo, deveras, que é um sonho tudo isso. No outro tempo, o sonho da minha cabeceira era o espírito puro ajoelhado no seu manto argênteo, num oceano de aromas e luzes. Ilusões. A realidade é a febre do libertino, a taça na mão, a lasciva nos lábios. E a mulher seminua, trêmula e palpitante sobre os joelhos. Blasfêmia! E não crês em mais nada? Teu cepticismo derrubou todas as estátuas do templo, mesmo a de Deus? Deus? Crer em Deus, sim, como o grito íntimo que se revela nas horas frias do medo, nas horas em que se tirita de susto e que a morte parece roçar úmida por nós. Na jangada do náufrago, no cadafalso, no deserto, sempre banhada de suor frio do terror, é que vem a crença em Deus. Crer nele como a utopia do bem absoluto, o sol da luz e do amor. Muito bem, mas se entendeis por ele os ídolos que os homens ergueram, banhados de sangue, e o fanatismo beija em sua inanimação de mármore de há 5.000 anos, não creio nele. E os livros santos? Miséria, quando me vierdes falar em poesia, eu vos direi aí a folhas inspiradas pela natureza ardente daquela terra, como nem Homero as sonhou, como a humanidade inteira ajoelhada sobre os túmulos do passado, mas nunca lembrará. Mas quando me falarem em verdades religiosas, em visões santas, nos desvarios daquele povo estúpido, eu vos direi miséria, miséria. 3 vezes miséria. Tudo aquilo é falso, mentira como as miragens do deserto. Estás ébrio, Johann. O ateísmo é a insânia como o idealismo místico de Schelling, o panteísmo de Spinoza, o judeu, e o esterismo crente de Mabel Branch, nos seus sonhos da visão em Deus. A verdadeira filosofia é o epicurismo. Hume bem o disse. O fim do homem é o prazer. Daí vede que é o elemento sensível quem domina. E, pois, ergamo-nos nós, que amarelecemos nas noites desbotadas de estudo insano, e vimos que a ciência é falsa e esquiva, que ela mente e embriaga como um beijo de mulher. Bem, muito bem. É um toast de respeito. Quero que todos se levantem e, com a cabeça descoberta, digam: ao Deus Pan da natureza, aquele que a antiguidade chamou Baco, o filho das coxas de um Deus e do amor de uma mulher, e que nós chamamos melhor pelo seu nome, o vinho. Ao vinho, ao vinho. Os copos caíram vazios na mesa. Agora, ouvi-me, senhores, entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças queimam, e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carniceiro no cepo gotejante. O que nos cabe é uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos, como Hoffmann os delirava ao clarão dourado do Hohenberg. Uma história medonha, não, Archibaldi? Falou um moço pálido que a esse reclamo erguera a cabeça amarelenta. Pois bem, dir-vos-ei uma história, mas quanto a essa podeis tremer a gosto, podeis suar a frio da fronte grossas bagas de terror. Não é um conto, é uma lembrança do passado. Sou Fieri, aí vens com os teus sonhos, conta. Sou Fieri falou, os mais fizeram silêncio. Fim da sessão 1.